ela vai tentar 3858 para Fortaleza. 358, Fortaleza, número 2 para cópia, prepare a subida Momo. Está autorizado, pátio principal, Índia e Alpa, com a temperatura indo no 86, ajuste no 014, tem um voo e boa noite, na 362. Autorizado, pátio, Índia e Alpa, com a temperatura indo no 86, boa noite. Web 5827, pronto para a cópia. Web 5827, Galeão, 3620, autorizado, aerovia Pérez do Lu, 10, até ESMAP, Eco Sierra Mike Alpa Papá, ESMAP, após conforme o plano. Decola da 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5062, controle 120, decimal 8. No 20, 120.8. Zulu 10 e após conforme o plano. Aes no 04, chame pronto, pushback web 5827. Pronto, cópia. Pronto, professor. 358, Fortaleza 370 autorizado, aerovia Peruzulu 19, decola da 10 com curva esquerda após a decolagem, subida Momo, após voa Cogibu, Kilo Oscar, Golf Bravo, Uniforme, Cogibu, e após Proti, Fox Romeo Oscar, Tango Índia. Aciona 5071 e controle 120.8. Autorizado para Fortaleza, nível 370, apenas do Luz 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, aí voa Cogibu, após Proti. Responder 5071 e o controle 1208, da 3258. São 3, chame pronto, da 3258. Tá pronto, não sei. Tá pronto, da 358? Positivo. Passa na retaguarda, aerobus da companhia agora, após estar livre, iniciar no 03, chame táxi, da 3258. Após a banda da companhia, eu tô autorizado, 3258. Boa noite, Salvador, chamei 3-0, ponte 07, para o ponte de treinamento. Na 6310 tá livre, chame táxi. Táxi, na 6310. Da Web 5827, é o número 2 no setor. TAM 3662, a linda coluna 0, vento 090 graus 08 nós. TAM 3858, tá com 97 a bordo, 4 horas e meia, e alternamos uma pessoa. Via Índia Alfa, com temperatura em 1.86, ajuste no 0.4, então bom voo, boa noite, TAM 3858. Índia Alfa, e a torre 18.6 no ponto espera, boa noite. Eu vou virar, taxiar agora um Airbus da Avianca, é, pode ser autorizado o funcionamento. O Web 5827 aguarda. Taxi Oceaner 6310 com 150 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. E boa noite, Stan 3858, continuando a próxima. Boa noite, Stan 3858, Alinda, colono 0, vento no 00 graus, ano 0 nós. Alinda, colono 0. Taxi e Alfa Oceaner 6310, obrigado, Salvador. 527, coordenação do solo, após a passagem retaguarda do Airbus da Avianca, após estar livre iniciar, chame táxi no portão 04, Web 527. Após a Avianca. Salvador, Webjet 6748, estabilizado, LS da 1-0, baixado, checado. Web 6748, boa noite, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. incorporar sinal de 5 milhas. Web 6748 tem livre pouso no zero, vento 090 graus, 099. Livre pouso, pista no zero, 6748. Ataque Web 6747. 5827 está com 99 a bordo, 3 horas e 44 de autonomia e alterna bordo. Via Índia Alfa, número 2 na atmosfera, torre no 86, ajuste no 014, bom voo e boa noite, Web 5827. Índia Alfa, quando pronto para espera, 286, Web 5827. Após o tráfego na curta final, ele mantém o Xené 6310. Web 6748, Salos 48, direito no 219. Boa noite. 219, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 9084. Assunto, Gol 9084. Boa noite, Gol 9084. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 9084. O Xané 6310, livre decolagem 10, vento 090 grau 099. Iniciando a Xané 6310. Bom, Web 5827, mantenha o ponto de espera. Ok, após a passagem do trave nacional, ali mantém o Web 5827. Zero 084, livre pouso 10, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso, Golden 04. Oceania 6310, decolar 250, chame o controle 1208, bom voo. 208, boa noite, Oceania 6310. O 9084, falou 52, direito 1219, boa noite. Direita 219, boa, 9084. Paulo Salvador, boa noite, vou 9084, livrando via foto. 9084, taxi livre Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, voo 904. 5827, decolar 254, controle 1208, bom voo. Obrigado.